Bem, hoje é dia 5 de julho. Hoje é dia no aniversário do nosso pastor Renato. No final vamos orar por ele, que é meu pastor, meu pai, está lá em Salvador. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler na versão da mensagem, ok? Com certeza você vai ter mais ganho ainda também lendo outra versão. Nós vamos continuar uma série de ministrações que eu comecei na semana passada. Você pode começar, você pode assistir pela data ou pelo tema na semana, durante a semana. Só ir lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. Amém, amados? Todos acharam? Agora aperte os cintos. Amém ou não? 14, se não esquecer, tá? Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. O fato foi a morte de João. Obrigado, querido. Mas não adiantou, porque alguns o reconheceram. E a notícia se espalhou imediatamente. O povo das cidades vizinhas rodearam o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: "Estamos no meio do nada, está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades." Jesus, porém, respondeu: "Não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles." "Mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, disseram. Jesus ordenou: "Tragam-nos aqui." Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou e abençoou o pão. Partiu e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras. E os que participaram da refeição eram cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Abaixe sua cabeça um pouquinho e ore aí ao Senhor. Depois eu oro e a gente continua. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor Deus fala conosco. E nós sabemos que o Senhor tem graciosamente, trazido para nós direção, revelação na tua palavra, e nós somos gratos por tua bondade. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos abertos para a tua palavra. Nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós e nos revele a profundidade da tua revelação. Nos faz levar a sério, Senhor, a tua palavra. Nos faz ter fome, sede. Nos faz, Senhor, em nome de Jesus, estar ávidos por ela. Nos faz, em nome de Jesus, Senhor, preferir a tua palavra até do que a comida que perece. Porque ela permanece para sempre. Nós sabemos que tudo no mundo tem trabalhado contra a tua palavra. Nós sabemos que as mídias, nós sabemos que a política, sabemos que a forma de trabalhar hoje em dia tem nos roubado o coração de estar na tua palavra. Ficamos tão preocupados com as notícias, ficamos tão preocupados com as coisas que vão nos advir, ficamos tão receosos de não poder, de não ter, quando o que é principal o Senhor já nos deu. Isso é o que importa. Nos faz, assim como Maria, preferir a melhor parte, crendo que as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Em nome de Jesus. Que nosso coração, Senhor, seja tão acessível ao Senhor, que o Senhor ache facilmente lugar em nossas vidas para aplicar a tua palavra. Nós reconhecemos que existem em nós tantas resistências, tantas barreiras, que só o teu próprio espírito pode vencê-las. Não há terapia, não há conselho, não há orientador que possa chegar onde teu espírito chega. Porque ele separa alma e espírito, juntas e medulas. Nós temos sido muitas vezes crentes almáticos, crentes guiados pela alma, guiados pela emoção. Mas o Senhor pode nos fazer guiados pelo teu Espírito Santo. A palavra diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós queremos agir de acordo com o que nós somos, nascidos de Deus, nascidos do Espírito de Deus. Somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós nascemos de novo. Não nascemos só da nossa mãe, nascemos do Espírito. E somos Espírito também. Em nome de Jesus, fala conosco. Atinge-nos, Senhor, em nome de Jesus. Atinge-nos, Senhor. Para que nós possamos ser impactados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, nós aprendemos na semana passada, ou reavivou-se na nossa mente, no nosso coração, alguns princípios que o Senhor nos trouxe. Alguns desses princípios nos animaram. Por exemplo, o de que nós podemos dar de comer, mesmo quando parece que a nós nos falta. Algo que ficou muito forte na semana passada foi quando o Senhor nos falou que sim, Ele nos desafia com as nossas circunstâncias, com os nossos problemas. O que para nós é o prenúncio, o prelúdio da catástrofe, para Deus é o início de um novo tempo. O que para nós pode ser a convicção do fracasso, para Deus pode ser o início de uma trajetória extraordinária. Quantas vezes nós vemos homens e mulheres de Deus que estiveram diante de situações tenebrosas? Você podia citar alguns da Bíblia aqui? Imagine Deus chegar para Abraão e falar assim: olha, você tem um filho, filho que eu te dei. Está gostando, né? Brincadeira, ele não falou isso. Não que tenha na Bíblia, né? Pois agora eu quero que você vá e amarre ele, esquarteje ele, cortando todas as suas juntas. Depois toque fogo nele. O nome disso é Holocausto. Eu acredito que qualquer um de nós diria assim: peraí, Deus. Acho que o Senhor escolheu Abraão errado. Deve ter outro Abraão. Porque eu sou aquele que o Senhor disse que teria um filho, mesmo da minha velhice, como esposa, e que esse filho seria um pai de nações. Como então? Que de repente você vem e pega aquilo que é o único que eu tenho? Mas eu não falo nada disso. Ele não disse, ele pensou algo assim, mas ele era o pai da fé, então ele era tão cheio de fé que ele cria que mesmo se Deus mandasse ele matar, Deus daria outro. Imagina que não passou filho de Jacó, bisneto de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, o neto, Abraão, Isaac, filho, Jacó, neto, bisneto, José, quando estava ali, tantas promessas de Deus para aquele rapaz. De repente, ele estava dentro da cisterna, no meio do deserto. Tem coisa mais incongruente, antagônica, do que tem tanta promessa, estar dentro de uma cisterna no deserto? Ou seja, vou morrer. Não tem o que fazer aqui, não tem para onde ir, para onde eu vou? Mas como alguém já disse e anotou na traseira de um caminhão, quando você está no fundo do poço, só tem uma saída, o alto. Amém ou não, irmão? E ali o Senhor mandou o livramento para José. Eu poderia contar de muitos homens e mulheres de Deus. Então, nós vamos partir dessa premissa aqui, que não é uma situação tão calamitosa, tão desesperadora, tão infértil, tão estéril, que o Senhor não possa transformar em dupla honra, onde Deus possa superabundar a graça dele. Até o pecado. Não que nós devamos pecar para que superabunde a graça de Deus. Amém, irmãos? Mas ele disse que onde abundou o pecado. Tem situações que não são só problemas, são pecados. E o sujeito se viu tão emaranhado em pecados que eu costumo dizer que o pecado é como um bumerangue. Você joga ele e pensa que ele não volta, mas ele volta. Ele volta. O pecado sempre volta. O pecado sempre nos encontra. Sempre nos encontra, mais cedo ou mais tarde. E às vezes a gente joga tão forte, aí ele vem às vezes com mais força ainda. Sempre o pecado volta. Sempre o pecado volta. Eu louvo ao Senhor porque a Bíblia diz que quem confessa que deixa alcança a misericórdia. A misericórdia é uma mão que desce do céu e arranca esse bumerangue. Amém, irmão? Mas se a gente pensar que até o pecado que abundou, Deus diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Interessante, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que lava o seu pecado, que você nem cometeu ainda, já foi superabundante. Você sabia que os pecados que você ainda não cometeu já estão perdoados na cruz? Porque Jesus morreu uma vez só. E uma morte dele lava todos os seus pecados, até dos filhos que você vão ter, se forem externos de Jesus. É difícil isso, as pessoas querem que Deus as ame porque elas fazem coisas para Deus. Isso é uma tolice. Deus não ama alguém porque faz algo para Ele. Deus não ama alguém porque é bom. Não tem nada que você faça que faça você mais amado por Deus. Nem nada que você faça que faça Deus não gostar de você. Porque não está no que você faz, está no que Jesus fez. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Parece até que o médico gosta mais do mais doente, parece que é um desafio maior. Peraí, você está exagerando agora? Não, não estou, porque ele falou assim, olha, há mais alegria num pecador que se arrepende do que em você, que já está lavado aí. O céu faz festa com a sua vida, amém, irmãos ou não, amém? Mas faz mais festa ainda com o pecador que se arrepende. Que Deus é esse? A gente está falando desse Deus, amém ou não? Cheio de graça e glória. Mas vamos lá. O tempo corre. Então Jesus disse, não há necessidade de vocês mandarem eles embora. Vocês é que vão dar de comer para eles. Quantas vezes nós achamos que nós não temos competência para cuidar de ninguém? Não temos competência para dar uma palavra de vida para ninguém. Não temos competência para expulsar um demônio, para curar um enfermo. Não temos competência para falar do amor de Deus. Não temos competência para discipular alguém. Não temos competência para ter um grupo na nossa casa. Nós temos, às vezes, por favor, não se ofenda com o que eu estou falando, que é cheio de amor. E isso também me assedia muitas vezes. Quantas vezes nós somos como crentes Condes Drácula. Quantas vezes nós nos alimentamos do sangue das pessoas? Alimentamos o sangue dos nossos pastores, dos nossos discipuladores, do líder de grupo caseiro? Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Cuidado com essa mentira do diabo que diz que você é eternamente infértil, você é eternamente incapaz, você é eternamente neófito, que você vai passar toda a sua vida até morrer só sendo cuidado. Eu concordo em parte. Você vai ter cuidado toda a sua vida, amém ou não? Mas você vai cuidar também, amém ou não? Estava conversando com um amigo, não vou dizer o nome dele não, Paulinho. E eu estava dizendo assim, cara, porque a igreja é muito mais uma oficina, uma marcenaria, do que aí, um brechó, pastor. Eu falei, boa. O reino de Deus é muito mais a marcenaria do que o brechó. Você viu que na marcenaria nada se perde? Quando eu era criança, tinha muita marcenaria do amigo do meu avô. O nome dele era Anastácio. Anastácio vivia com um lápis aqui, cheio de pó de terra. E o que meu avô levasse para Anastácio resolver, Anastácio resolvia. Então não tem figura melhor do que a de Jesus, do que o carpinteiro. Então, o que eu quero que você saia daqui é convicto, em nome de Jesus, que não há lugar que você tenha chegado que Jesus não possa restaurar e transformar você e possa fazer você útil, possa fazer você um verdadeiro pai de multidões. Eu conheci um dono de barraca que vendia mochila, chamado Edivaldo, que impactou a minha vida. Porque eu cheguei em Santarém, no congresso, comprei um monte de coisa legal, fui conhecer uma igreja muito parecida com a nossa, só que eles têm 50, 30 anos, 40 anos na nossa frente. Eu fui aprender com eles, né? E aí comprei um monte de coisa, livro, DVD, e eu fui em camelô perto do hotel que eu estava, comprou uma mochila, e eu cheguei, e quando vi, ele estava sentado conversando com um rapaz. Aí eu falei, olá, tudo bem? Pediu licença para o rapaz para me atender. Eu falei, oi, eu te fui no congresso aqui e eu comprei um material, eu preciso de uma mochila, pode ser uma coisa baratinha assim, só para botar o material dentro. E ele falou, ah, ok, tem vários preços, vários tamanhos aqui. Aí perguntei, fui lá evangelizar ele, né? Aí eu falei, e você já ouviu falar da Igreja da Paz, que foi a igreja que eu fui lá? E aí ele falou assim, já ouviu falar. Eu falei, e você já foi lá? Aí ele falou, já, na verdade eu faço parte. Eu falei, ah, que bom, você faz alguma coisa lá? Aí ele falou, Eu sou responsável por 70 núcleos, né? Lá eles chamam células. Cada lugar chama de um nome, isso não importa. E ele falou, sou responsável por 70 células, já são tantas pessoas discipuladas já a partir de mim, mas glória a Deus por isso, não é por nada, por minha competência. E que ele ia me falando, e ele ia falando, e eu ia me constrangendo, e eu ia vendo como eu era incompetente, e ele pediu para ele gravar um vídeo, ele gravou, deu uma palavra de ânimo para a igreja, e teve uma coisa que mais me doeu, quando ele olhou para mim e falou assim, estou aqui diante desse grande homem de Deus. Eu falei, meu Deus, cadê o grande homem? Quase que eu viro câmera assim, porque o grande homem de Deus era ele. A partir da vida de um sujeito que disse sim, iletrado, falava errado, vendedor de mochila, camelô. A partir da vida dele, da mulher dele, da casa dele, já tinham nascido 70 igrejas nas casas. Você está entendendo que é o diabo e a carne, o mundo querem convencer você de ser incompetente? Você tem que preferir ficar com o que Deus diz sobre você. Por isso que eu digo, cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, nossa igreja é uma casa. Cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, nossa igreja é uma casa. Você é capaz, sim, em o nome de Jesus, de poder dar, de alimentar. E tem uma coisa mais interessante, que não sei nem se eu vou entrar no segundo sermão hoje ainda, estou no texto do domingo passado ainda. O engraçado é o seguinte, é que você já percebeu que faz parte de quem alimenta não ficar com fome? A palavra de Deus diz que não se amarra a boca do boi enquanto ele trabalha. Isso é um princípio, amém, irmãos? Por acaso Deus está preocupado com o boi? Deus está preocupado com você. Só que a Bíblia diz, não que ele queira que a gente maltrate os animais. Então será que enquanto eu cuido, enquanto eu oro, enquanto eu sirvo, será que ele não vai me alimentar também? Claro que vai. Quanto eu aprendo de Deus, irmão, vocês não sabem o quanto eu aprendo de Deus quando abro a Bíblia e começo a pensar para vocês. Quando eu sento para falar do princípio de Deus para alguém. Eu não estou jogando mais as coisas que eu anoto quando atendo alguém na clínica ou aqui, porque Deus dá muita coisa, eu estou anotando. E eu boto estrelinha assim do lado, porque isso aqui pode virar um livro um dia. Deus, irmãos, Ele está levantando pessoas no mundo que tem um só diferencial, talvez de mim e de você. Só um! Não são pessoas mais ricas, não são pessoas mais cultas, não são pessoas mais bonitas, não são pessoas mais influentes, são pessoas que simplesmente acreditam no que Deus fala a respeito delas. Às vezes você acredita em Deus, às vezes você não acredita no que Deus fala sobre você. Você vê que tem gente que acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita mesmo. Um deles é o diabo. Mas existem alguns que acreditam no que Jesus diz sobre eles. Esses alguns é que revolucionam a igreja. Porque eles não são presos ao status quo, eles não são presos às coisas como estão acontecendo. Podia falar João Hus, Lutero, Zwingli, Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, centenas. Homens que eu conheço hoje que estão fazendo isso. Você olha para um cara como o Juliano Son, lá do Livros para Adorar. Conheci ele pessoalmente, bati um papo com ele, ensinei ele como se faz uma carne do sol. O baixinho coreano, cara, abre a boca, meu irmão. Você é esquartejado. Deus faz um holocausto seu, se ouviu o homem pregar. Pegou a grana do CD que estava vendendo, aí foi abrir uma missão lá no Piauí, onde ninguém vê. Só poder ensinar o Evangelho para aquela galera que está lá. Então eu quero dizer uma coisa para você. Irmãos, eu estou aqui hoje, não sei se vou estar amanhã, porque isso, quando eu digo isso, nunca vou abandonar vocês de forma responsável. Vocês me conhecem. Até porque eu sempre disse à igreja aqui, o Senhor me trouxe aqui e eu espero em Deus ficar aqui até velhinho. Mas o principal motivo de eu estar aqui é servir vocês para que no meu serviço, vocês subindo em cima de mim, cada um possa, eu pela misericórdia do Senhor consiga, não eu, mas o Senhor em mim, despertar o melhor que tem em cada um de vocês. Aí eu preciso, estou quase nesse lugar, estou quase já sendo um pastor desnecessário. Estou quase. Quando eu chegar nesse lugar, cumpri meu ministério. Aí não sei se eu fico aqui 30 anos, ou 3 anos, ou 3 dias. Amém, irmão? Teve irmã essa semana que me ligou perguntando que Bíblia comprava de estudo. Não vou dizer quem foi o nome, não. Sou Fabrício. Olha, eu vou dizer, eu me alegro quando o irmão compra um carro novo. Eu acho massa, eu acho que a gente pode ter um carro novo, sim. Por que não? Pode ter um carro novo, gente. Deus não é... Olha, eu sou contra esse evangelho da prosperidade, que não é evangelho. Tem nada de novo nele. Mas eu também não sou pelo evangelho da miserabilidade, não. O sujeito é servo do Senhor, cuida da sua família, cuida da igreja, porque claro, pode ter um carro novo. Ah, para com isso. Eu me alegro quando o irmão compra um carro novo. Mas eu fiquei mais feliz essa semana quando o Fabrício perguntou para mim qual Bíblia de estudo ele comprava. De coração, irmão, de coração. Digo isso toda a minha sinceridade. Eu me alegrei mais quando o Joshua converteu lá em Salvador, que quando ele passou no vestibular, nos primeiros lugares. Eu me alegrei mais. Eu e minha família toda. Por quê? Porque o Senhor, Ele acredita. Ele acredita que alguns loucos acreditarão na loucura do Evangelho. E eles vão revolucionar o mundo. Eu creio nisso. Você crê, diga amém. E aí o que acontece quando Jesus diz assim, vá, você vai fazer. O que é que a gente responde? Oh, incredulidade. A gente responde o quê? Oh, Senhor, mas eu tenho quase nada. Olha aqui, eu tô um punhadinho de pão de peixe. Interessante porque quando ele fala, temos 5 pães e 2 peixes. É interessante demais isso. Eu estava pensando sobre isso para falar para vocês. Que assim, eu não sei se teve algum sentido nisso além, mas pelo menos para mim teve. Eu queria compartilhar com vocês. Os peixes são mais preciosos que os pães, ok? Até hoje é mais caro o peixe do que pão. Na sua vida existem coisas mais peculiares, mais simples e coisas mais preciosas. Você deve dar as duas para Jesus. Tem gente que só dá o pão, mas o peixe, peraí, Senhor, que isso, Deus? Já lhe deu 5 pães? Ou então a gente, às vezes, dá o mais importante, você sabia? Gente, olha que coisa, quantas pessoas eu já cuidei. Deus, né, através de mim, claro. Que deram o mais precioso para Deus. Abriram mão de faculdade, abriram mão de riqueza. Mas coisas triviais e simples não conseguiram entregar para Deus. Às vezes você abre mão de coisas muito preciosas por ser cristão. Mas às vezes você não abre mão de 10 minutos de sono. Às vezes eu deixei, sei lá, alguma coisa para fazer em outro lugar. Só que Deus, ele disse, ok, mas eu quero também o que é mais simples, seu. Não adianta você ser um reverendo, pastor, sei lá o quê, se você não cuida direito da sua esposa, da sua casa. Quantas vezes a gente dizimista, ofertante, isso custa no nosso orçamento. A gente olha assim, diz, uau, dá para comprar um carro, pelo menos na prestação. Mas tem um irmão que tem uma necessidade do seu lado, senão eu já dizimei. Então eu não queria que você perdesse isso, que Deus abençoe, meu irmão. É o que é extraordinário e precioso, mas também é o trivial e o diário. Ora tudo pelo marido, jejua pelo marido, mas às vezes é mal-humorada com ele. Não dá um sorriso. Às vezes é uma noite de oração, mas não dá um sorriso pro cabra. Acho que você entendeu e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai aplicar isso no seu coração na hora certa. Amém ou não? Jesus ordenou. Eu amo quando Jesus ordena. Jesus ordenou, traga-os aqui. Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu, entregou tudo aos discípulos. Só mais um princípio aqui para vocês. Interessante porque, às vezes, preste atenção nisso aqui. Repara, eu estou quase terminando. Às vezes, Deus requer algo de nós e permite que aquilo continue conosco. Mas às vezes não. Vou dizer de novo. Às vezes Deus requer algo de nós e permite que aquilo continue em nossas mãos. Mas às vezes não. Eu vou repetir mais uma vez. Às vezes Deus requer algo de nós e deixa que continue nas nossas mãos. Mas às vezes, não. Ana chorou. Você pareceu uma bêbada, né? Chorando lá no templo. Aquela baba toda. E aí o sacerdote encosta e fala assim: minha filha, isso é hora de você fazer sua manguaça? Larga a cachaça, mulher. Aí ela falou, não, meu senhor, não, meu senhor. Não é cachaço, não. O coração aflito. Aí ele, nunca mais tinha visto aqui em Israel? Aí disse assim, foi ali, não foi? Aí ele disse, vá, minha filha, que o senhor te conceda a tua vez. A mulher levantou, foi lá, né? Glória a Deus, aleluia, maridão. E depois ela engravidou. As mulheres hebreias amamentavam até 5 anos de idade. Algumas fazem isso até hoje. Não é à toa que o povo hebreu por causa dessas diferenças culturais, por direção de Deus muitas vezes, muitos povos sumiam ao redor deles e eles continuavam vivos. A gente sabe, só um parêntese, que quando a criança mama, ela comunica para a mãe todas as infecções. Se a criança tem um vírus, um fungo, uma bactéria agindo no corpo dela, pelo mamilo, aquilo é comunicado pela saliva da criança ao organismo da mãe. A mãe faz uma grande quantidade desproporcional para a criança, ou seja, uma quantidade proporcional ao corpo dela de anticorpos, e na próxima mamada ele recebe aquela vacina. Lindo, né, Alan? E aí a criança mama o leite carregado de anticorpos. Por isso que a criança nem tem que mamar, mesmo que faça vômito. Ela mama, aí vomitou, mama de novo. Porque ela está sendo vacinada. Fecha parênteses. E aí, quando ela desmamou Samuel, levou, entregou. A Bíblia diz que Deus deu outros filhos para ela. E ela podia visitar seu filho. Então isso nos leva a uma crise, porque nós sabemos que Deus requer de nós, Ele toma para si. Então nós pensamos, então vale a pena pedir a Deus alguma coisa? Claro que vale, porque aí você tem que entregar para Ele. Né? Tudo que você entrega a Deus, Ele lhe deu primeiro. Uma vez Eliabe, o filho de sangue mais velho de meu pai, já passou, estava descendo com ele o elevador, e aí ele perguntou, Binho, você vai me dar o que de presente de aniversário? E ele falou, oxe, você me dá o dinheiro que eu te dou presente. É sempre assim. Tudo que você traz para o Senhor, foi Ele que te deu. Então vale sim a pena você entregar a Ele quando Ele fala, traz para mim, me entrega, abra mão, porque tudo que Deus pede para você, se continuar na sua mão, vai ser maldição. Oi. Amém. Fantástica, né, meu irmão? Então Jesus diz, versículo 18 em diante, traga-nos aqui. Você pode, por exemplo, estar orando por sua família. E você diz, Senhor, muda minha casa. Senhor, muda minha família. Senhor, muda meu casamento. Se prepare, que Ele vai dizer, traga aqui. Pode dizer, Senhor, eu não aguento mais esse trabalho, Senhor, Deus, Ele pode falar, traga aqui. Sabe por que a gente não cala quando a gente ora? Porque não quer ouvir o que Deus requer de nós. Todas as vezes que você orar, espere um pouco de silêncio para ver o que Deus vai falar para você. Ele pode lhe dar uma direção. Às vezes a gente até abre o ouvido pela metade para ver se ele vai falar alguma coisa para a gente fazer tipo um escape, né? Mas se no meio desse escape ele falar, traz para mim, aí gente, peraí, então, acho que o senhor é o endereço aí, linha cruzada, deve estar falando isso para a Lucas, para a Jana, não é para mim não. Em nome de Jesus, nós com muita alegria possamos levar ao Senhor nossas petições e súplicas, amém, irmãos? Então leve para Ele o seu problema, por maior que seja, leve para Ele a pequena solução do seu problema, que parece que é tão insignificante, e aquilo que parece que é tão insignificante, que é tão desprezível, talvez eu faça algo extraordinário. Por exemplo, tem pessoas que falam para mim, pastor, eu queria tanto orar mais. Eu digo, que bom, mas não consigo. E aí eu vou ensinando, tem um livro que eu recomendo, é Nem por uma Hora, do Larry Lear, muito bom, a editora Betânia, leia. Li, me abençoou muito. Ah, E eu costumo dizer assim, eu, depois que ensino tudo, que eu, pelo menos algumas coisas poucas que eu sei, eu digo assim, olha, entregue o que você consegue. Seja fiel no pouco. O Senhor vai te colocar sobre o mundo. Ah, pastor, mas eu 10 minutos é nada para no oráculo. Não, não é assim. E eu conto uma história. Eu inventei a história que fala um pouquinho disso. Lá antigamente, né, digamos, nesse. Tinha um casal de. Tinha aborígenes de pessoas que moravam nas cavernas. E o rapaz casou com a moça, né? Casou, levou ela pelo cabelo para a caverna. E aí, quando chegou lá, ele amolou a lança dele e ela disse: vai aonde, amor? Ele falou assim: eu vou trazer o nosso café da manhã. E ele saiu com a lança afiada e foi lá pela savana e voltou no final do dia arrasado, cansado, acabado, não tinha pegado nada. E aí ela falou: você não trouxe nada? Ele: não, amor, desculpa, eu queria pegar um mamute para você, mas eu não consegui, nem os achei. No segundo dia ele foi de novo e aí amolou a lança: amor, te amo, eu vou lá. Ela falou: ah, meu amor, como é que tá a fome? Não, dá para aguentar. No segundo dia. Aí ele foi lá e aí viu uma manada de mamutes e atirou a lança. E aí, quando passou a lança, ainda conseguiu ferir um deles, ele chegou em casa com a lança suja de sangue e falou assim: olha aqui, amor, olha aqui que eu trouxe, eu achei eles. Aí ela falou assim: é comida. Aí ele disse: não, não, eu já achei ele, já é meio caminhonado. Amanhã, quem sabe, eu consigo trazer um para você. Aí chegou no outro dia, terceiro dia, né, irmão? E quando a fome aperta, o almoço vai pela janela. Aí ele foi de novo. Ela já estava um pouquinho já agoniada. Quando ela viu ele do horizonte lá, vindo sem nada na mão, ela esperou ele chegar. Já estava com a trouxinha dela pronta. E aí ela perguntou: e aí, cadê? Aí ele falou assim: não, amor, olha, dessa vez você vê que eu estou até sem a lança. A lança ficou presa e ele sai correndo. Aí ela mirou nos olhos dele assim, pegou no manto dele de pele. Disse assim: olha, dá para você. Amanhã tu vai sair de novo. E se tu não voltar com o coelho, tu nem precisa voltar mais. E ele foi embora. Agora vocês dão risada, gente. É muito engraçado isso. Moral da história. Às vezes você, por não fazer muito, não faz nada. Às vezes você, por não fazer muito, não faz nada. Ou nada faz. Então eu quero te aconselhar uma coisa. Você não consegue orar 3 horas, 1 hora em línguas. Você ora 20 minutos. Bota seu joelho no chão. Não tem que orar de joelhos. Embora a Bíblia instrua sobre isso. Paulo mesmo fala: por essa causa, não põe os joelhos. Não é um mandamento, é uma direção, um conselho. Ajuda a gente a lembrar em que lugar Deus está. E ali você começa a falar e tem um momento de adoração. Primeiro de renúncia. Renuncie. Seja disposto a o que Deus falar, você ouvir. Amém? Primeiro, renúncia. Depois, você tem um tempo de agradecimento. Se você não decorar, você vai lá no site e ouve de novo a palavra. Depois, agradecimento. Você vai agradecer por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradece até pelas provas que você está passando. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agradece, agradece, agradece, agradece, agradece. Ok? Renúncia, agradecimento. Agradeça. Depois, você vai... Perdão, perdão, perdão, perdão, perdão. Você anotou isso. Renúncia à de adoração. Renunciou, chegou ali, disposto. Começa a adorar o Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem sido Deus tão bom. O Senhor é o Senhor que todo o universo. O Senhor ainda assim me ama. Aí você vai adorando o Senhor, vai adorando o Senhor. Então renúncia, adoração. Amém? 2, não foi? Depois da adoração, você vai... Renúncia, adoração, confissão. Você vai confessar. Senhor, perdoa os meus pecados. Deus, perdoa porque eu fiz isso e isso. Senhor, perdoa porque eu pensei que o pastor pregou demais no meio. E eu estava querendo ver o fantástico. Senhor, perdoa porque eu xinguei minha mulher. Senhor, perdoa porque eu pensei mal do meu marido. Senhor, perdoa porque eu murmurei hoje aquela comida tão gostosa. Senhor, perdoa hoje porque eu só ando murmurando, reclamando do prefeito. Senhor, me perdoa e perdoa tudo. É bom demais. É o momento que a carne mais odeia. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém, Ana? Então, renúncia, adoração, confissão. Aí agora o agradecimento. Vai agradecer. Ações de graça. Agradece. Agradece. Senhor, obrigado por isso. Obrigado, obrigado por isso. Obrigado. Agradece tudo como eu já expliquei. Amém? Renúncia, adoração, confissão, ação de graça. Aí depois. Vamos lá. Renúncia. Estão comigo aqui? Renúncia. Adoração. Confissão. Agradecimento, ações de graças. E agora você vai pedir. A galera tá fiada aí, hein? Por último assunto. Aí você vai pedir. Aí você pede, pode pedir com força. Pede mesmo, pede para seu pai. Mateus 7,7 ali hoje, busca, bata, procure. Aí você pede. Irmão, depois de você se renunciar, depois de você adorar, depois de você confessar, depois de você agradecer, seu pedido vai ser um pouco diferente. Agora, quando a gente começa pedindo, a gente pede tão carnal. Não, vocês não, claro, eu. Vocês são maravilhosos. Eu começo pedindo, eu peço tudo errado, irmãos. Amém ou não? Então, você pode fazer um acróstico com hakat. Renúncia, agradecimento, confissão, ações de graças e súplica. Amém ou não? Então, você pode ir lá e anotar no seu guarda-roupa. Mas vamos aqui adiante para terminar. Que Jesus, depois de ter dito a eles, olha, eu quero que vocês tragam o que vocês têm. Para de dizer que você não tem nada. Para de dizer que você não presta para nada. Porque eu posso fazer uma multiplicação absurda com isso que para você parece nada. Desde que você coloque nas minhas mãos. Quer uma família transformada, coloca nas minhas mãos. Quer um ministério transformado, coloca nas minhas mãos. Quer dias transformados, coloca nas minhas mãos. Quer uma finança transformada, coloca nas minhas mãos. E eles levaram. E Jesus mandou que os seus discípulos organizassem eles. Diz assim, olha só, diz 20, 18 em diante. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, ele tomou 5 pães de peixe, olhou para o céu, abençoou. O outro texto diz que ele separou em grupos. Jesus gosta do negócio de multiplicar em grupos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo que Deus só faz um milagre no meio da comunhão. Não, ele faz milagres também quando a gente está sozinho. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar sobre o milagre que vem na comunhão. Amém também? Eles primeiro obedeceram, independente da possibilidade. Então, obedeço. Depois que eles obedeceram, Jesus, dentro da obediência deles, os encaminhou para comunhão. Irmãos, olha, tem coisas que a gente recebe assim na multidão, né? Para mim é a multidão, ok? Tem coisas que a gente recebe sozinho, mas tem coisas que a gente recebe com poucos irmãos. Poucos irmãos. Por exemplo, muito mais fácil antes de Deus, por exemplo, você quer um ministério, você quer alcançar pessoas, abençoar vidas, você começa a abençoar um pouquinho que está ao seu redor. Você nunca vai ser bênção para muita gente se você não for bênção para uma pessoa. Para 3 pessoas, para 5 pessoas, para 10 pessoas. Não consegue. Não vai conseguir nunca. Por isso que eu digo, nós teremos muitos pastores, pastoras, obreiros em Vida Nova, muitos e muitos. Mas nenhum vai ser pastor porque fez teologia. Embora ache bom fazer teologia. É bom. Eu mesmo fiz. Eu estudei 5 anos de teologia. Só que eu estudo na internet não, irmão. Eu ralei muito. Mas não é isso que faz um pastor. Nem não. Primeiro ele vai cuidar de um, depois ele vai cuidar de um grupo caseiro, depois ele vai cuidar daqueles que vão ser gerados ali. E na medida que ele mostrar que há uma vocação através do serviço bem feito, então logo ele será ordenado e nós vamos ganhar mais um pastor no nosso meio. Mas vamos aqui para a gente terminar e você poder remoer em sua casa um pouco disso que o Senhor nos falou. Então o Senhor pegou aquele pouco, olhou para o céu, abençoou, o pão partiu e deu aos discípulos. Oh, aleluia! Que maravilha! Aquilo que você abriu mão, eu tenho uma hora para ele devolver. Aquilo que você abriu mão, vai ter uma hora para ele devolver. Eu lembro que lá em Salvador, quando nós estávamos ainda na igreja presbiteriana, a gente foi membro há alguns anos, Eu queria cuidar dos homens. A gente não tinha tantas pessoas para discipular, tantas outras pessoas. E eu comecei uma reunião de homens na minha casa, com alguns que eu discipulava, tudo casado, porque não tinha um casado disponível para discipular todo mundo. Então eu peguei uma galera nova, recém-casada, e levei ela para casa, sexta-feira. Meu quartinho lá em cima da minha casa, lá no Barbalho. E aí botei aqueles caras num carandiru, assim, sentado, assim, sabe, em volta do quarto, um monte de homens. E ali, pasmem. Eu não comecei, vamos abrir o texto, não. Eu peguei o tênis pé e falei, vou ensinar vocês como é que tira o chulé. É sério. Tênis pé, você bota assim, ó, sacode. Em nome de Jesus, nunca repito a meia, é pecado. Sua mulher não merece isso. Você repete a meia, você usa um pé, aí vira pelo avesso, depois troca o pé, porque você acha que o pé esquerdo é mais chulé do que o pé direito, porque você tem a unha encravada. Unha podre, você não cuida. Então, não, você vai usar uma meia vez por dia. Falei assim também das outras vestes do homem. Quando virar pelo avesso, ali eu ensinei para eles isso, ensinei para eles abrir a Bíblia, ensinei para orar. Irmãos, aí teve o domingo, as esposas me procuraram. Aí eu falei, puta, elas vão me bater, como é que eu tiro o marido delas na sexta-feira à noite? Elas juntaram e falaram assim, e elas tinham torcido a cara assim, sabe quando eu chamei eles lá em casa? Aí elas falaram assim, pastor, sexta-feira ele é seu, pode levar, voltou outro, aleluia, glória a Deus. Irmãos, entrega seu marido, sua esposa, e ele vai voltar melhor, ela vai voltar melhor, amém ou não? Às vezes a gente segura. Eu lembro que tinha um núcleo lá em casa, núcleo, célula, grupo caseiro, cada um chama de jeito, e aí tinha um adolescente que pediu oração, menina crente, gente, só tirava nota boa. Aí ela falou, quero oração por quê? Porque meu pai e minha mãe não querem deixar ela vir pro núcleo, eu gosto tanto daqui, que é tão bom, me abençoa tanto. Um adolescente fala um negócio desse. Aí eu falei, mas por que eu não quero deixar você vir? Ah, porque ela acha que tem que estudar mais. Eu falei, pô, vamos orar por suas notas. Eu não, pastor, minhas notas estão bem. Porque ela acha que eu podia estudar mais. Meu Deus. Aí você retém o filho. Retém o filho. Em vez de você entregar ele, e sabe que Deus vai devolver ele, melhor. Amém ou não, irmão? Acho que a gente está entendendo aqui, amém ou não? E ele vai, abençoou, partiu e entregou todos os discípulos. Vai ter uma hora que Deus vai devolver o que você entregou para ele melhor, amém? Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras e os que participaram da refeição foram cerca de 5 mil. Duas lições a gente pode aproveitar depois, mas eu quero dizer para vocês que duas coisas são comuns quando você confia no Senhor. Primeiro, ele devolve melhor. Segundo, ele devolve multiplicado. Ok? Isso nem sempre acontece com dinheiro. Para ficar logo claro, me parecer que eu estou dando uma mensagem subliminar para você, ok? Mas ele, não, ele vai devolver o dinheiro melhor. Sabia disso? Creio nisso. Eu creio que tudo que você entrega para Deus, ele devolve melhor. Mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, você pode entregar ao Senhor no seu dinheiro e ter menos. Mas vai ser melhor porque você vai gastar melhor. Eu ensino que todos vocês são chamados a serem prósperos. E quem tem alguém novo aqui, eu quero ensinar o nosso princípio aqui de prosperidade é próspero é quem não precisa de nada. Se vai ser porque vai ter muito, bem. Se vai ser porque tem pouco, mas não se importa em ter, mas em obedecer, isso é prosperidade, amém, irmão? Nós somos chamados a essa prosperidade. Então, o Senhor, ele vai mais cedo ou mais tarde devolver melhor, mas não só isso. Ele vai ampliar a nossa obra. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para Deus, isso amplia a obra de Deus. É fantástico. A sua função é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Glorificar a Deus e fazê-lo glorificado. Essa é a sua função. Tudo mais é bico. Você faz através do seu casamento, através do seu emprego. Como que eu vivo Deus aqui onde eu estou? Isso, eu estou espalhando o bom perfume de Cristo. Amém, amados? E outra coisa, é tão de Deus, que isso vai alcançar até aqueles que não estão perto de você. Vocês acham que eles jogaram fora os 12 cestos? Claro que não. Se tem uma família que você ama, que você ora, que você consagra, que é uma família que encontra você lendo a palavra, orando, tem uma família que fala, papai não vai comer hoje? Fala, não, hoje eu estou jejuando. É uma família que a porta está aberta 24 horas, seu celular não desliga porque alguém pode precisar de você. A sua família começa a perceber quanto você serve ao Senhor, quanto você ama o Senhor. Você acha que isso só vai ser bênção em sua casa? O que você não conseguir consumir da bênção de Deus vai para outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu irmão? É muita glória. Oh, glória, estou até arrepiado. É verdade, não é, Jesus? Tem horas que a gente não consegue consumir as bênçãos de Deus. Tem horas que não dá, irmão, não consegue. E aí Deus fala, abençoa tal pessoa, fala com tal pessoa, isso é maravilhoso. Aí você começa a entender que sua vida só tem sentido quando ela tem um propósito maior do que a sua própria vida. Quando sua vida é o maior propósito da sua existência, ela não tem sentido. Mas quando o maior propósito da sua vida é maior do que a sua vida, e esse propósito é que Deus use você para multiplicar a graça dEle, aí sua vida tem propósito, amém? Vamos ficar de pé e quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque por mais que pareça que nada temos, sempre há algo para dividir. Sempre há. Sempre há algo para dividir, sempre há algo para abençoar, sempre há algo para compartilhar, sempre há algo para alcançar, sempre há algo para exalar o teu bom perfume. Nós repreendemos toda a mentira do diabo. Irmãos, eu não costumo fazer isso. Vocês me conhecem, mas eu queria que você botasse a mão sobre a sua cabeça. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou muito dessas dinâmicas, mas eu queria pedir isso para você. Senhor, nós consagramos a nossa mente ao Senhor e nós não vamos crer na mentira do diabo de que nós não temos o que entregar ao Senhor. Nós repreendemos toda a mentira de Satanás nas nossas mentes de que nós não temos como abençoar. Nós negamos, rejeitamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós, Senhor, pedimos que o Senhor coloque mesmo esse capacete de tua salvação, para que nós possamos pensar como salvos. Sim, eu tenho como ganhar pessoas, eu tenho como cuidar de pessoas. A palavra diz ali, quando Paulo escreveu, diz, eu sei que vocês estão prontos para poder anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus. Nós temos essa condição em Cristo, nós temos. E nós, crendo nisso, vamos colocar isso em prática em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu dar alguns avisos rápidos, ok? Bem, segunda-feira, núcleo na casa de Chateau e Edna. De Raquel e Jato, ok? Terça-feira, núcleo na casa de Chateau e Edna. Sexta-feira, núcleo lá em casa. Então aí os irmãos que estavam demandando o núcleo, né? Na segunda parte da semana, sexta-feira, o núcleo lá em casa, ok? Eu queria pedir oração para vocês pelo Poente, que é o grupo Núcleo das Crianças. Eu quero reestruturá-lo, não posso desperdiçar esse núcleo, que é muito importante para as crianças. Quem vai orar comigo? Olha, é um compromisso, tá? Senão, obrigado não, tá bom? Você quer orar comigo essa semana por isso? Levante sua mão para contar com você. Olha só, amém? Então você vai orar comigo pelo Poente, que elas que deram esse nome, Pequenas Ovelhas em Treinamento, gente, imagina que coisa linda, você vai lá comigo, amém? Pra gente saber como vai ser, onde vai ser, eles amavam, só que não dá para fazer no mesmo dia do meu, não dá, eu preciso reformular isso, ok? E aí, a gente, quero que vocês olhem por mim por isso, tá bom? Então, segunda, terça e sexta, e logo teremos ainda, se Deus quiser, nessa segunda metade de ano, a multiplicação dos núcleos para a glória de Jesus. E eu quero que a gente se dedique à oração por isso. Amém? Faça sempre suas mãos para ministrar a bênção da sua vida. A bênção de Deus que eu estou ministrando a sua vida. A bênção do seu pastor também para você. Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um que está aqui reunido hoje e que teu próprio Espírito venha nos lembrar e aplicar em nossas vidas os princípios que o Senhor nos deu essa noite, de fé, Senhor, como tua palavra fala, um espírito espírito de fé, que é o teu Espírito Santo, agindo na fé nas nossas vidas, para que nós possamos dizer sim ao teu chamado e possamos negar em nome de Jesus toda palavra de incredulidade, de incompetência que o diabo quer lançar em nossas mentes. Nós abençoamos os irmãos que estão congregados agora. Deus, eu te louvo porque o Senhor não liga para essas placas que temos na porta, mas o Senhor vê um povo só, uma só igreja, uma só fé, um só batismo. E nós celebramos a isso e pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, o teu poder sobre essa cidade de Itabuna, para que nós, como uma igreja, possamos glorificar o teu nome, possamos agradecê-lo enquanto estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Um delicioso Mingau? Mungunzá. De graça, viu, gente? Porque R$2,50 é de graça, né? Eu dei uns 5 abraços aí, quem tá aí com você, deixa eu abençoar em nome de Jesus.